licença, vim pra cantar. Quem tá na pista doida, vai dançar. Sem treta, sem tiro. Cada um, irmão, no seu estilo. Cabelo black, calça frouxa, camisão. Representando o hip hop de coração. Ritmologia, contagiando a massa. Por favor, doidão, solta a fumaça. Iluminação, luz de neon. Testando o microfone, um, dois, tá bom. Solta o grave, baixa o retorno. O bagulho tá louco. Todo mundo com a mão pra cima, hey, ho. Chegar. Favelado nato bombástico vai rimar. Na responsa, muito respeito. Com os mano, com as mina, com os branco, com os preto. Deixa o som bater, deixa o som fluir. Negredo na cena, só curtir. Na sul, na norte, bate forte. Na leste, oeste, sente o trap. Blusão da cúpula, boné um da sul. Em cima das caixas, ouço o blue. Os mano agita, as mina balança. Mas aí, o som é a responsa. Na moral, sem agredir. Com a mão pra cima assim, eu quero ouvir. Todo mundo com a mão pra cima, hey, ho. Segue a rima. Todo mundo com a mão pra cima, hey, ho. Sente o clima. Todo mundo com a mão pra cima, hey, ho. Segue a rima. Todo mundo com a mão pra cima, hey, ho. Perder a essência, o rap é gueto. Na humildade é nós, é desse jeito. RDG, Traff, Coach ou Daí. Tamo junto sem deixar a peteca cair. Mandando som, os pretos sangue bom. Estilo vagabundo levanta a multidão. Pura arte, o mano em movimento. Nossa cultura hip hop, quatro elementos. B-boy, grafiteiro, DJ e MCs. Quem é? Não adianta discutir. É assim, firmou, então sente o clima. Todo mundo assim, com a mão pra cima. Todo mundo com a mão pra cima, hey, ho.